dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo essa edição especial, extraordinária do Monocast Show. Eu vim aqui pra dizer algumas coisinhas aí pra você que tá aí do outro lado, rapidinho, sobre as próximas promoções que vai ter aqui no nosso blog, aqui no podcast Monocast Show. Só pra o pessoal entender e começar a participar, pra gente fazer rodar coisas aqui. Bom, eu quero dizer só que eu postei uma foto na página do Monocast, no Facebook, com a foto do livro do Código da Vinci, ou da Vinci, né, tem gente que fala, que a gente vai começar o sorteio desse livro assim que a página atingir 250 likes. Oh, quanta coisa, né? Mas assim que chegar nos 250, a gente vai começar a fazer todo aquele processo de compartilhar foto, curtir e tal, pra sortear o livro do Código da Vinci. E tem mais uma promoção aí, uma promoção relâmpago, se pode se dizer assim, que na verdade vai ser meio que um concurso cultural. Como que vai funcionar mais ou menos? O prêmio vai ser, eu tenho alguns posters aqui, e eu vou sortear um poster do Darth Vader, do Star Wars, aí pra quem curte. Ele tem mais ou menos uns 42 centímetros por 30, mais ou menos. E eu vou sortear ele. Quem mandar a melhor arte aí, que seja assim, a ver com o nosso podcast, com o blog, uma arte que tem incluído no tema o Monocast Show. E mais alguma outra coisa, se você quiser fazer alguma paródia, alguma coisa. A melhor arte eu vou escolher, eu vou mandar o pôster pra quem mandar a melhor arte aí. E não vai ser só esse, logo mais pra frente vai ter um pôster de Dragon Ball Z também, pra quem curte. E, quem sabe, mais algumas coisas pra frente. Por enquanto é isso, então não se esqueça. Eu vou deixar aí no post, se você estiver ouvindo no blog. Se não, você vai lá no monocastshow.blogspot.com, vai estar lá no post, especificando o que tem que fazer pra começar o sorteio do Código da Vinci, do livro. E também desse concurso relâmpago, né? Concurso cultural, que você enviar sua arte aí, monocastshow@hotmail.com. E é isso, galera. Valeu, fiquem com tudo e tchau!